CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista. Nesse sábado, dia 27 de setembro, meu convidado desta semana é o Micael Alvino da Silva. O Micael, que é autor do livro Breve História de Foz do Iguaçu, esse livro que foi lançado na última Feira Internacional do Livro. Bom dia, Micael. Bom dia. Que você ainda é muito novo, menino novo assim, e escreve desde quanto tempo? Pelo menos tem carinha de novinho assim, né? Já tá lançando o livro. Quanto tempo você escreve? Bom, eu tenho 30 anos, na verdade. Mas tem cara de novinho, é novinho. 30 anos é novinho ainda. Mas assim, a ideia de escrever, ela me acompanha um certo tempo, mas em função da profissão, eu basicamente escrevo desde uns 10 anos atrás, quando eu precisei escrever primeiros artigos e coisa assim, eu acabei tendo que me virar, então acho que foi um pouco nesse sentido. E aí veio dissertação de mestrado para fazer, e aí este livro especificamente, ele surge de uma demanda que eu precisava de material para dar aula sobre história de Foz do Iguaçu, não tinha. E aí comecei... Você dá aula de quê? Deixa eu te interromper um pouquinho. Assim, a minha formação é historiador, né? Eu sou formado em história, tenho mestrado em história e estou fazendo doutorado também em história. Então, assim, eu trabalho especificamente neste caso... Eu trabalhei essa matéria de história de Foz do Iguaçu, ela tinha um outro nome, mas o objetivo dela era esse, e foi um desafio me imposto, né? Eu fui convidado e aceitei o desafio de contar a alunos de graduação como é que se formou a região que nós estamos. Você sempre teve esse desejo com você de estudar isso? Porque geralmente os meninos, crianças quando estão começando sua vida escolar, pensam em ser médico, né? Pensam em ser engenheiro e tal. E você optou por ser historiador. Você sempre teve esse desejo no seu coração? Sempre gostou de história em geral, da história da civilização, da humanidade, essa coisa toda, por escolher esse curso? Na verdade, não. Eu, quando tinha uns 10 anos, eu acho que eu queria ser pedreiro. Ah, pedreiro. Bom, eu falei médico, engenheiro, pedreiro, falei no caminho de engenheiro. Eu achava muito legal a profissão. Mas assim, a vida chega e a gente vai amadurecendo as ideias, né? Então, quando eu tinha 17, 18 anos, que precisei escolher uma graduação, olhei lá para aquele cardápio, aquela quantidade de cursos que a gente encontra por aí, e pensei, o que vou fazer, né? Então, eu sempre fui bem na escola, em redação, em leitura, gostava de ler, gostava de bater recordes de leitura para ver quem lê mais, eu gostava de estar no top list, né? E assim, quando fui escolher a faculdade, eu pensei, bom, tem que ser uma faculdade próxima de leitura, escrita, porque são as habilidades que eu já domino, e não pode ter matemática, que é uma habilidade que eu não dominava à época e que pouco domino ainda até hoje, né? Então... O negócio é mais com letra do que com números. Exatamente, exatamente. Então, a ideia de fazer o curso de história surgiu aí. Mas veja, quando eu estava no meio da faculdade de história, eu cheguei à conclusão de que eu precisava ir um pouco além. Se eu apenas terminasse o curso de História, muito provavelmente eu seria professor de História, como são vários dos meus colegas, né? Mas eu acho que eu queria um pouco mais, eu queria fazer pesquisas na área de História. Portanto, eu queria ser historiador. Esse desejo foi surgindo durante o curso, durante, né? O curso. Você falando, puxa, mas não é só isso que eu imaginava, eu posso ir além. A ideia, ela surgiu quando eu comecei a ver que a profissão de historiador é algo bacana. Então, que o sujeito formado em história não está limitado a dar aulas de história. Essa é uma das atividades que ele pode fazer. E eu achei bacana essa parte de pesquisa, né? De trabalhar com dados, de trabalhar com informações, produzir material, produzir conhecimento novo, né? Então, basicamente, isso eu descobri no meio da faculdade e já comecei a fazer pesquisas. O meu primeiro lugar de pesquisa foi o Arquivo Público do Paraná, em Curitiba. Então, eu fui para lá e comecei a olhar documentos, ver como é que as coisas eram, como é que deixavam de ser. Descobri que as coisas estão mais ou menos organizadas em alguma medida. E convivi sempre com uma coisa, que era o seguinte. As pessoas diziam, alguns professores diziam, inclusive, que Foz do Iguaçu tinha pouco material escrito sobre história. Tinha pouca coisa, a gente encontrava pouca coisa. Bom, é parcialmente verdade essa informação. Sobre a história de Foz do Iguaçu. Exato, é parcialmente verdade. Por que parcialmente? Porque a parte que é verdade é que não existe ou pelo menos não existia até eu publicar o livro, uma síntese que abordasse um período tão longo com várias informações. Não existia São 100 uma anos síntese. De história, para resumir isso? E só para você ter uma ideia, eu não falei em 100, eu falei em mais de 500. Porque eu ia abordar justamente isso, mas não se resume a partir da fundação de Foz do Iguaçu. Né? Tem toda essa história desde do descobrimento, eu imagino, né? Descobrimento das cataratas, há 500 anos atrás, aquela história toda, você aí foi mais a fundo. Exatamente. A ideia foi essa. Então, essa informação de que era parcialmente verdade, eu constatei. Né? Agora, a outra informação, a outra parte dessa verdade é que não é bem assim. Existe sim muita coisa. Mas eu descobri, a duras penas de pesquisa, que existe muita coisa esparsa. Você tem uma coisa... Aliás, em Foz do Iguaçu, especificamente falando, o que a gente encontra é tudo muito esparso. Você precisa falar com o fulano, que conhece o ciclano, que te indica o outro, que conhece alguma coisa. No Arquivo Público do Paraná, tem uma série de coisas sobre Foz do Iguaçu, a gente encontra vários documentos sobre isso. Na Biblioteca Pública do Paraná também encontra, na Biblioteca Pública de Foz do Iguaçu, poucas coisas. Né? O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro eu encontrei, o Arquivo Histórico do Itamaraty também foi possível encontrar uma série de coisas que eu vou daqui a pouco comentar com um pouco mais de detalhes. E veja, então eu cheguei à conclusão de que faltava alguma coisa nesse sentido, uma síntese um pouco mais elaborada, que desse conta de um período histórico um pouco maior e que não ficássemos naquela limitação. Agora esse ano é o ano do centenário, então a gente fala de 100 anos. Né? E coincidiu eu publicar esse livro agora, no ano do centenário. Mas, na realidade, nunca foi meu objetivo escrever um livro... A história não resume-se, né, nesses 100 anos de fundação da cidade. Sim, né? E não foi, em nenhum momento foi objetivo meu. Primeiro que não era objetivo meu escrever um livro sobre Foz do Iguaçu. Não estava nos meus horizontes. Eu fiz uma pesquisa de mestrado em que trabalhei com o que acontecia com alemães e italianos nesta região durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi meu trabalho de mestrado. É um trabalho que eu não... É uma leitura chata, é uma leitura feita para uma banca de historiadores profissionais. Então, para tornar isso público, eu precisaria... Aliás, está público, mas para tornar isso numa linguagem um pouco mais geral, eu precisaria mexer numa série de coisas. Eu imaginava que, em algum momento, eu pegaria este trabalho e escreveria um livro sobre a Tríplice Fronteira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né? Esse material está parado, algum dia eu devo fazer isso. Mas especificamente sobre a história de Foz do Iguaçu, não estava nos meus horizontes escrever um livro sobre. Né? O que aconteceu? O meu desafio de dar aula de como é que essa região se formou, ele me levou a escrever isso em função de que eu não encontrava a síntese, por exemplo. Então, num semestre, a gente tinha 12 aulas efetivas. Né? Nessas 12 aulas efetivas, eu me propus a falar sobre 12 temas, não só a falar, mas a escrever, e buscar correlações nesses temas, buscar vídeos, buscar materiais complementares, livros que eu encontrasse, referências, para que informasse os meus alunos leitores de aquela temática específica que eu estava trabalhando era ampla e possível de ser analisada por vários vieses. Daí é que deu 12 textos e que depois eu fiz uma revisão e se tornaram os 12 capítulos do livro. Certo. Então, eu vou fazer, Micael, um rápido intervalo, aqui vou chamar o repórter CBN rapidinho, mas eu vou te deixar uma pergunta aqui para o que entra, qual é esse breve relato, a breve história de Foz do Iguaçu. Nós temos muitos livros que contam a história da cidade, mas eu sei que já, o teu tem esse diferencial, então eu vou deixar essa pergunta aqui, o que tem exatamente, como que é essa breve história de Foz do Iguaçu, mas é daqui a pouquinho que agora nós temos o repórter CBN. CBN Entrevista. Muito bem, estamos de volta então com o nosso CBN Entrevista desse sábado, dia 27 de setembro. Estou tendo uma conversa muito agradável aqui com o Micael Alvino da Silva. O Micael, que é autor do livro Breve História de Foz do Iguaçu. Pelo que você já pôde acompanhar nosso primeiro bloco do nosso CBN Entrevista, não é um simples livro que conta a história de Foz do Iguaçu só por contar. O Micael quis muito mais a fundo e me dizia agora aqui, a gente conversando durante o intervalo, de que tem vários questionamentos, né, Micael? Porque, na verdade, o que você busca com esse livro, Micael? Retomando um pouquinho da conversa antes do intervalo, a ideia era ter os textos para trabalhar nas minhas aulas. Então, assim, em nenhum momento eu estava preocupado em fazer uma narrativa de alguma coisa, ou, veja, eu não tinha que responder a nenhuma outra pessoa sobre o que eu estava escrevendo, né? Então, era um trabalho bastante aberto, e eu pude ter liberdade de trabalhar da maneira que o historiador, ou que eu acredito que o historiador deva trabalhar. Veja, o historiador, ele trabalha, assim, com a memória, mas a preocupação do historiador quando escreve não é em narrar um fato, um acontecimento, em buscar, eu estou dizendo porque eu vivi, porque é verdade, porque isso, porque aquilo. O historiador, a função dele, uma das funções, é no seu texto problematizar a história, né? O porquê que as coisas são assim e não, por exemplo, não são de outro jeito. E um exemplo que eu posso começar a dizer é do primeiro capítulo do livro, que eu trato, e daí é que eu comentava anteriormente, que não era 100 anos, então eu fiz um exercício mais complicado, que é pegar mais de 500, 514 anos de história. Eu tento dizer da história do período colonial, que pega de 1500 para frente, 1400, finalzinho dos anos 1400, até 2014, por exemplo. Como é que a gente, na história, lida com uma temporalidade tão grande assim, né? Então, veja, daí é que, primeiro, eu busquei informações que estão no presente. Eu não busquei informações que estão meramente no passado. Talvez poderia trazer alguma informação que fosse interessante do ponto de vista da curiosidade, mas não da análise histórica. Veja, o que é que, para mim, do período colonial está presente hoje em Foz do Iguaçu? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, a associação da descoberta das Cataratas do Iguaçu a um espanhol. E, em segundo momento, a lenda das cataratas. Então, eu acho que esses dois elementos que remetem ao período colonial, que estão no nosso presente, que nós precisamos problematizá-los. E, nesse sentido, para pegar o caso do descobrimento, né, das cataratas, veja, na história, na nossa tradição histórica americana, a gente tem uma coisa de tentar associar algo tem que ser descoberto. Descoberto, né? Exatamente. Alguma coisa América, precisa... Depois descobriu-se o Brasil, aquela coisa toda. Então tem que descobrir as cataratas. É verdade. E você já levanta essa hipótese já no primeiro capítulo do livro, né? Até fazendo, vamos colocar aqui um questionamento, né? Do porquê que tem que ser... Não, ela foi descoberta, né? As cataratas. Exato. Então vamos tá. Mas foi descoberta por quem? Em qual circunstância? Bom, existem informações que estão no nosso cotidiano que dão conta de que o Cabeça de Vaca teria descoberto, lá numa das suas viagens no interior da América do Sul, teria descoberto as cataratas. E tem até uma frase atribuída a ele e tal. Existem estudos que dizem que ele nunca passou por essa região. Mas, de novo, a minha preocupação não foi saber se ele passou ou se ele não passou. Se está no presente, alguma coisa tem que foi trazido em algum momento essa informação, e é essa a minha preocupação. E daí é que a gente chega a informações interessantes, como, por exemplo, a associação a um espanhol, primeiro do ponto de vista do turismo. Em algum momento foi interessante se associar a descoberta das cataratas a um espanhol, justamente para se divulgar turismo na Espanha. Essa é uma informação que a gente encontra do outro lado, sobretudo na cidade de Puerto Iguaçu, dessa questão de associar o turismo a um espanhol. Mas mais do que isso, tem uma outra questão interessante de pensarmos também, o como que hoje nós não temos, essa não é uma lembrança que está tão presente assim. Ela está presente, a gente escuta, mas não está tão presente. E daí tá, mas e por quê? Tá ou não tá? Como é que funciona isso? Veja, o Paraná pertenceu à Espanha até 1750. Então, daí que essa associação ao espanhol, ela não é só meramente em função do turismo. Houve, sim, essa associação, mas ela também por pertencimento. Inclusive, houve nesta região os documentos espanhóis, que não foram acessados por mim, por outros pesquisadores, dão conta de que foi fundada uma cidade espanhola aqui em 1623, que seria a cidade de Ontiveros, e que ela estava dentro do sistema da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que estavam a catequizar os índios nesta região, e que foram expulsos depois, né, pela própria coroa espanhola, mas que em Foz do Iguaçu especificamente nós não ouvimos muito dessa história. mas ela está lá no campus da Unioeste. Se você entra no campus da Unioeste, ela é a estrutura de uma redução jesuítica que faz e faria menção às reduções jesuíticas que teriam ocorrido aqui no oeste do Paraná como um todo. Inclusive, você fala que você teve alguma dificuldade em juntar, em compilar todas as informações, porque elas são muito esparsas, né? Você teve que buscar em vários lugares para juntar, para fazer a história de Foz do Iguaçu desta maneira que você queria colocar, né? É, exatamente. Dá trabalho. Esse é o tipo de coisa que é bastante complexo, você ir juntando essas coisas e trazer a informação de uma maneira mais clara e mais lógica. E o linguajar, assim, que prenda a atenção, que não seja tão didático como que você estivesse dando uma aula, né? Isso. Imagino. E que, por outro lado, não seja uma coisa de historiador para historiador. Claro, seja claro. Algo de historiador para público. Para as pessoas que queiram fazer uma pesquisa, que queiram entender mais sobre um ou outro assunto. E nesse sentido também, eu queria trazer uma questão, uma curiosidade desse período colonial, que vem deste período colonial, que a gente ouve por aí as pessoas dizendo, que até Cascavel pertencia ao Paraguai até a Guerra da Tríplice Aliança. Veja, essa informação existe nos livros didáticos. Aliás, os livros didáticos de história, a formação dos professores que trabalham em história local, também é algo que precisa ser repensado. Mas esse é um outro assunto. Mas eu queria chamar a atenção, veja, eu encontrei isso em livro didático, dizendo essa informação. Nós estamos ensinando isso às crianças. E aí, eu tentei encontrar o fundamento disso. Não há fundamento, essa informação ela é falsa. Então eu fui aos tratados. Tratado de Tordesilhas diz que a região era da Espanha. Tratado de Madrid passa a pertencer a Portugal. Tratado de Santo Ildefonso reafirma o Tratado de Madrid de 1750. Então quer dizer, o que é que a gente tem? A gente tem uma informação veiculada que é falsa. Essa região nunca pertenceu ao Paraguai, ao Estado paraguaio, até porque nunca esteve em litígio. Esta questão da guerra contra o Paraguai ocorreu nos territórios onde hoje é o Mato Grosso do Sul e territórios paraguaios, e não onde hoje a gente conhece por Tríplice Fronteira. Então, avançando um pouquinho, olhando para esse todo da história, eu tentei fazer uma divisão didática para que ficasse minimamente claro para o leitor. Onde é que as coisas têm rupturas, né? Onde é que a ruptura é maior? E veja, de 1500, período colonial, até o século XIX, 1800 por aí, pouca coisa aconteceu em termos efetivos nesta região. Até porque se ocupavam outros espaços no Brasil, havia uma preocupação com ouro, com cana-de-açúcar. E essa região, primeiro que era bastante distante do litoral, e segundo que não tinha nenhum desses atrativos. Mas houve uma intensa circulação de indígenas, de espanhóis por essa região, que nós conhecemos pouco sobre isso. Nós temos poucos conhecimentos sobre isso. Vale fazer esse registro. Mas a partir do século XIX, 1800 e alguma coisa, o que nós temos? Nós temos, em geral, a exploração da erva mate e da madeira, que alguns chamam de ciclo, que eu não gosto de usar a palavra ciclo, porque um ciclo é algo que tem lá um processo e não foi o que aconteceu com a erva mate e a madeira. Houve uma exploração da erva mate e da madeira. Essa questão do legal, do ilegal, que parece que é coisa tão presente, né? Uma coisa tão do século XXI, essa coisa. Não, isso é do século XIX aqui nessa região. Então, veja, muitos empresários argentinos tinham a posse para explorar um pedaço de terra. Eles exploravam um pouquinho mais, tirando a erva mate e a madeira. Esse pouquinho, eu quis dizer um poucão. É que quando eles falam em ciclo, é aquela coisa assim que você já imagina assim que ela trouxe coisas boas ali para o local e foi o ciclo da madeira e da erva mate. Trouxe evolução para a cidade, as pessoas iam lá dentro do legal. Não, mas então não foi bem assim. Olha, né? Veja. A exploração da erva mate, primeiro que eu menciono isso no livro, que erva mate no Paraná é uma coisa, erva mate no oeste do Paraná é outra. Então essa erva mate do oeste do Paraná, nativa, ela foi retirada em geral por argentinos que detinham a possessão. Então vejam, não era uma coisa totalmente ilegal. Então, o Estado do Paraná concedia, fazia a concessão para um argentino explorar. Claro que ele explorava bem mais, né? E a navegação do Rio Paraná, ela era concedida também por meio de tratados para a Argentina. Então, os vapores argentinos circulavam por esta região. E isso foi até 1950, aproximadamente. Sem nenhum, até 60, sem nenhum grande problema, justamente amparado por esses tratados. E veja, o que, que trouxe a exploração da erva mate e da madeira para essa região? Para cá, eu diria que trouxe poucas coisas em termos de benefícios, porque em geral se tirava daqui e se levava para a Argentina, se beneficiava, se tratava num outro espaço, mas essa foi uma questão que essa região teve que conviver até o meados do século XIX, meados do século XX, ainda se convivia. Quando a colônia militar chega aqui, em tese, pela lógica e pelo que a gente encontra em alguns os materiais por aí, a colônia militar vem para combater essa coisa ilegal que tá... Não, ela não vem para combater. Ela vem para dizer que aqui é Brasil, só isso, nada mais do que isso. E aí há controvérsias do sucesso, do fracasso da colônia militar, o que se ela foi boa, se ela foi ruim, o que ela trouxe, quais eram os seus objetivos. E nesse sentido é interessante a gente pensar o como que o poder público local também se associava à questão da exploração da erva mate e da madeira. Não era uma coisa velada. Era algo que acontecia naturalmente. Você tinha negócios entre os políticos locais com os donos das grandes sociedades de exploração de erva mate e da madeira. Eu problematizo isso num dos capítulos, né? Eu trago um pouco essa informação. E, no meu entender, essa sociedade em torno da exploração da erva mate e da madeira foi um tipo de sociedade existente aqui, formada na maior parte das pessoas por descendentes de paraguaios, de indígenas, que trabalhavam em regime de semi-escravidão nas chamadas obragens, onde se retirava a erva mate e a madeira. Em geral, essa sociedade ela sobreviveu até meados do século XX, 1950 mais ou menos. Mas ela começou, a partir de 1914, aí a emancipação do município e os militares tendo uma outra forma, eles chegam em 1889, mas a forma que se trabalha até 1920, aproximadamente, 1930, é bastante diferente do que vai fazer dali em diante. Então, essas mudanças todas, elas fizeram que essa sociedade local que se formou em torno da colônia militar, essa sociedade passa a se sobrepor à outra, no sentido de ter diálogos e ter contatos, mas no sentido de se colocar como um centro urbano, como um espaço, entre aspas, mais desenvolvido, como que há de mais importante, vamos dizer assim, em termos históricos, que é o que a gente encontra. Encontramos, inclusive, poucas referências a esses obrageiros, que eram a maioria na região naquele momento. As pessoas sempre gostam de fazer uma referência, Micael, assim, que faz de Iguaçu, dá para se resumir em duas partes, antes e depois da Itaipu. Você faz alguma referência nisso? Você acha que se tivesse seguido por essa... tivesse se mantido essa exploração de madeira, exploração de erva mate, tal, as coisas teriam sido diferentes aqui, essa vocação que Foz do Iguaçu tem para o turismo, o pessoal gosta de falar, precisamos uma vocação nata para o turismo. Você faz essa referência também? Dá para a gente dar uma pincelada nisso também? Dá sim. Várias coisas você pontuou aí, então talvez eu nem consiga respondê-las todas, mas no livro, de uma maneira ou de outra, todas estão contempladas. Isso eu quero dizer, mas... até para deixar um gosto para o pessoal, né? Exatamente. E atrás do livro, né? Mas assim, a segunda parte do livro, eu deixo esse momento que vai até 1950 e entro no que eu chamo de formação da Tríplice Fronteira. Tem gente que não gosta do nome Tríplice Fronteira, porque diz que ele está associado à acusação terrorista, de que haviam terroristas aqui na região. É verdade, a associação é essa, mas veja, como historiador eu não posso negar o fato de que hoje é um substantivo próprio. Das 9 tríplices fronteiras que tem no Brasil, você falou tríplice fronteira, você sabe de qual está falando. Portanto, veja, eu não me sinto à vontade de inventar um nome, porque eu sou historiador e eu quero inventar. Não, não cabe a mim inventar um nome para esse espaço, né? Veja, a tríplice fronteira, como nós conhecemos hoje, no meu entendimento, e as minhas pesquisas me levaram a este entendimento, de que foi formado a partir dos anos 50, e Nós temos alguns motivos para isso. Essa formação da Tríplice Fronteira, ela tem sim um divisor de água, que eu considero Itaipu importantíssimo nesse processo, importantíssimo, mas não só Itaipu. Tem duas outras coisas que são tão importantes quanto, talvez. A primeira delas é a criação de uma rede de infraestrutura. Então, veja, a gente encontra por aí, nos livros de memória, as pessoas dizendo que a construção da BR-277 era um anseio da população, por isso que fizeram a BR, porque a população queria, porque chegar à Foz do Iguaçu nos anos 40 era um desafio. Do Rio de Janeiro, era mais fácil você ir para Buenos Aires, de Buenos Aires você vai Porto Alegre, desculpa, você vai a Poçadas, de Poçadas a Puerto Iguaçu, e aí sim você chega em Foz do Iguaçu. Então, realmente era um desafio. Obviamente que havia esse anseio da população, mas na realidade a estrada não foi construída para atender o anseio da população local. A estrada foi construída porque a partir dos anos 50, o governo brasileiro, num contexto de desenvolvimento nacional e pensando a integração regional, o governo brasileiro resolveu que esta região seria uma das prioridades para a questão da integração regional. Daí é que criar uma estrada ou fazer uma estrada chegar até o Paraguai não é simplesmente atender as pessoas que querem visitar os parentes em Curitiba. É sim você dar uma saída ao mar para o Paraguai, uma demanda que o Paraguai tinha há muito tempo e que uma espécie, primeiro, de retratação em função dos acontecimentos da guerra contra o Paraguai, e segundo, também no sentido de que você possibilitaria uma conexão que a Argentina estava querendo dar ao Paraguai também por uma outra via. Então tinha uma questão mesmo de integração regional, de atrair o Paraguai para a área de influência política e estratégica brasileira. Então você tem a construção da BR, a ponte da amizade ficou pronta antes da BR, e daí algumas pessoas não entendiam, mas como se você tem uma ponte, então, faltou sincronia nas obras, mas fazem parte do mesmo pacote. E a ponte com a Argentina. A gente encontra também um material que diz assim, olha, a população de Foz gostou tanto da ponte com o Paraguai que quer uma ponte com a Argentina. Pode ter gostado, pode querer também, mas no fundo a preocupação era também com a integração regional. Vamos construir uma ponte ligando a Argentina justamente nessa ideia de integração regional para que possam também esses países, e foi o que aconteceu, Argentina e Paraguai desenvolveram estradas para chegar até essas pontes, para em geral passar um comércio que muitas vezes para nós no nosso dia a dia é oculto, mas que passa o tempo todo. Não é oculto para quem precisa passar, por exemplo, para a Avenida Paraná e encontrar os caminhões indo à Argentina. Né? É verdade. Mas assim, essa é uma questão importante para a formação desse espaço da Tríplice Fronteira. A outra, a construção da Itaipu Binacional, sobretudo porque atraiu pessoas para esta região. O gráfico de número de habitantes da cidade tem uma curva ascendente impressionante nos anos 70 e 80 em função da construção de Itaipu, né? Mas tem um outro elemento importantíssimo e mais duradouro do que apenas a construção da Itaipu Binacional, que é a Zona Franca de Cidade Leste. Veja, às vezes as pessoas tendem a simplificar a história e dizer assim, não, entre generais era tudo fácil. Basta o Geisel querer aqui, o Stroessner queria lá. Dava uma ordem pronto. Bom, algumas coisas eram de fato assim, mas nem todas. Veja, quando o Stroessner decidiu criar a Zona Franca em 1979, a diplomacia brasileira já vinha informando a presidência da República de que isso não seria uma coisa boa. Isso traria contrabando, isso afetaria o parque industrial brasileiro que estava em formação e uma série de outras coisas que a diplomacia brasileira informou à presidência da República. Mas não teve jeito. Tentou-se, por vias diplomáticas, que não se saísse essa Zona Franca, mas ela aconteceu. Ela saiu. E em 1979, então, foram assinados os documentos e aí começou-se construção de prédios. E aí, obviamente, parte do que a diplomacia dizia, a gente viveu no início dos anos 2000 e continua vivendo até hoje, em função dessa grande circulação. Mas daí é que tem uma outra coisa interessante. A Zona Franca de Cidade Leste é uma hipótese, eu precisaria testar ela, mas eu acredito que ela tem um potencial gigantesco para desenvolver e tem desenvolvido uma outra área que é importante, mas que eu diria que se dependesse de si só, talvez fosse menor, que é a área do turismo. que, do ponto de vista histórico, eu já encontrei documentos de 1905, documentos de 1937, dando conta de como era o turismo na região, de pessoas que vinham. Então, em 1937, no Arquivo Público do Paraná, a gente tem documentos do Hotel Cassino Iguaçu. Quer dizer, já tinha um hotel profissional, entre aspas, né, para a época, e funcionando de maneira efetiva em 1937. Antes disso também, eu sei, estou dizendo do que eu me deparei, né? E me parece que a Zona Franca de Cidade Leste e a própria Cidade Leste, com quase 1 milhão de habitantes entre Cidade Leste e região metropolitana, tem um potencial gigantesco para atrair um turismo para essa região, que é um turismo que eu chamo de turismo de compras, mas que está, obviamente, diretamente conectado com o turismo de um modo mais amplo nessa região. E eu acredito que a gente já está no tempo pro intervalo, mas eu acho que, fazendo um pouco do teu papel aqui, eu acho que para a próxima parte a gente poderia falar do século 21. Né? Eu acho que, na verdade, assim, a gente já está já quase partindo para o encerramento, aqui já temos aí poucos minutos, mas o que eu quero só deixar aqui, Micael, é assim, quem for buscar o seu livro, comprar o seu livro, com qual expectativa que a pessoa que vai ler o seu livro, que vai comprar o seu livro, ela deve ir? Não com aquela história, assim, vou contar a história bonita de Foz do Iguaçu, como você falou, da lenda das cataratas, dos pioneiros, de quando o exército chegou aqui, com qual expectativa a pessoa tem que ir quando vai comprar o seu livro, até para aguçar a curiosidade das pessoas? Assim, tem curiosidades, né? Ao longo do livro tem algumas curiosidades. Uma delas, por que a Avenida Brasil foi pintada de vermelho e por que de uma coisa que até pouco tempo atrás eu jurava que era um quiosque mal acabado, do lado direito de quem sobe a Avenida Brasil, que é a escultura Naipi, né? E do lado direito uma pedra, que eu achava que era só uma pedra e que não é, e que simboliza o tarobá. Né? Então, veja, essa é uma curiosidade, por que a gente não sabe dessas coisas? Em geral, as pessoas não sabem, não sei se você sabia. Não sabia também, isso não é explicado, não é ensinado no colégio, na aula de história que se dão para os alunos aqui em Foz do Iguaçu, não é passado, pelo menos no ensino fundamental, ensino médio. Não... Aquele ponto da Avenida Brasil, eu considero o melhor lugar para se trabalhar a lenda das cataratas. Tá, seria muito interessante se em algum momento... Uma dica um dia encenar, né? Fica aí para os professores, né, a dica. O momento, eu acho que é um espaço bacana, porque ali você tem o vermelho das águas barrentas do Rio Iguaçu e você tem as esculturas de um lado e outro. Aquele espaço conta a lenda das cataratas. Qual é o ponto certinho, então, agora para as pessoas quando Banco passarem do Brasil. Ali? Exato, então já passam ali, já vai olhar com um olhar diferente ali, não é mais? Peraí, deixa eu olhar. Então, desse lado aqui é Naipi, né? Aquele ponto, e a pedra ali simboliza Tarobá. Bem, é uma dica, então, até para assim, né, no futuro, quem sabe, encenar ali no aniversário de Foz do Iguaçu, fazer uma encenação ali da lenda das cataratas, é bem interessante. A nossa conversa está, assim, muito interessante também, é muito esclarecida. Micael, mas eu queria já deixar para você, para as pessoas que têm interesse em adquirir seu livro, já sabe que vai com essa expectativa de que não é somente contar a lenda das cataratas, tem muita, ensina muito sobre os primórdios mesmo de Foz do Iguaçu e tem esses pontos curiosos também, como você falou. Quem quiser adquirir seu livro, já está vendo em todas as livrarias, como que está? O livro foi publicado pela editora Epígrafe. Então, na livraria Epígrafe, lá na Uniamérica ou no campus do CIEC, o livro está à disposição. E na Cunda, também eu já tenho informação de que alguns exemplares estão lá. Creio que até o final do mês, outras livrarias também devem receber o material, mas em termos de centro, né, nós temos aqui e temos também a livraria lá no campus da Uniamérica, que tem o livro à disposição. Então fica a dica então, para você que quer saber mais um pouco da história de Foz do Iguaçu, né? Não é porque, até porque o título assim, é bem sugestivo, é uma breve história de Foz do Iguaçu, escrito então, pelo Micael Alvino da Silva, ele que é professor de história. A conversa com ele rende assim, deixa eu sair assim, olha, sabendo muito aqui de Foz do Iguaçu, vou querer ler o livro para saber mais ainda da história aqui da nossa querida Foz do Iguaçu. Micael, obrigado pela sua presença, sucesso, e que venham outros livros agora, depois desse aí também, com essa mesma tônica, que você não simplesmente contar a história do lado romântico da coisa, do lado, mas sim do lado, né, do mais profundo da história. É, eu que agradeço o espaço, né, de poder estar aqui falando de um tema que particularmente gosto tanto, e assim, um pouco mais das minhas ideias estão no livro, e também queria dizer que no livro tem um link lá que eu coloquei, porque cada capítulo desse, em algum momento em que eu estava inspirado e para as minhas aulas, eu gravei um vídeo também falando de cada um desses capítulos, então esse link leva o leitor até este espaço, também tem outros vídeos complementares e tem também algumas questões para quem quiser ver se está bem, se não está, né? Para cada capítulo tem lá um pouco mais de informação. Eu agradeço o espaço e eu espero que os ouvintes também tenham gostado do nosso bate-papo. Tá certo, eu que agradeço mais uma vez a sua presença, Micael Alvino da Silva, autor do livro Breve História de Foz do Iguaçu. A primeira entrevista volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.